Não há beleza no mundo que se compare à de uma mulher, e nem riqueza que possamos comparar com o tanto que há no seu interior. Você é linda mulher, companheira, forte e imagem divina na terra. Como eu amo você! Preciso de você, do seu carinho, da sua participação. Preciso de você por inteira. Os dias que vivo são também construídos pela figura feminina. E eu não posso deixar de exaltar novamente você, meu amor. Sou feliz, pois tenho alguém que amo e que me dedica a amor. Você é mulher nota 10. E em qualquer situação, ainda mais no seu dia, os meus parabéns. Amo você, querida. Tenha dias maravilhosos.